família, tenho dinheiro. Trabalho o ano inteiro pra viver assim. Esse caminhão que você está vendo é guiado por Deus e dirigido por mim. Eu sou caminhoneiro, eu tenho dinheiro. Trabalho o ano inteiro pra viver assim. Esse caminhão que você está vendo é guiado por Deus e dirigido por mim. Lá vou eu, pela estrada empoeirada, com a carga tão pesada, dirigindo o meu caminhão. Lá vou eu, a minha alma está sofrendo, pra querer voltar correndo, pra dona do meu coração. Com a carga tão pesada, dirigindo o meu caminhão. Lá vou eu, a minha alma está sofrendo, pra querer voltar correndo, pra dona do meu coração. Lá vou eu, pela estrada empoeirada, com a carga tão pesada, dirigindo o meu caminhão. Lá vou eu, a minha alma está sofrendo, pra querer voltar correndo. Lá vou eu, pela estrada empoeirada, com a carga tão pesada, dirigindo o meu caminhão. Lá vou eu, lá vou eu.